estava só, liguei sem querer. Você chegou sem e me fez ter prazer em passar aqui a noite com você, tomando um vinho, esquecendo viver. Mas fui me apegando sem limite. Teu cheiro é a chama pra tua suíte. Eu me arrepio com o seu convite. Nossos copos têm o fogo que o amor permite. Fala tudo o que eu queria ouvir. O seu toque me alma sentiu, você sabe que não é assim. No final eu sempre falo sim, mas isso não é caô. Me chama que eu vou. Você sabe que eu dou tudo pelo nosso amor. Tenho que sair, preciso curtir, voltar pra minha casa. E você chega pedindo assim. Preta, preta, fica mais um pouco sem você, não dá. Pensando no como acordar no outro dia, vivendo e sabendo melhor que morrer sem tentar a noite passar com você. Cê sabe que o mundo tá foda, a gente valoriza porque não tem volta. Vivendo na ilusão do lado de fora, mas aqui dentro é muito amor e sem revolta. Preta, preta, preta, fica mais um pouco sem você, não dá. Tão cruel, por isso ainda tô com ela. Ela me levou pro céu, bem quando eu mais precisava. Você quer assinar os papel, eu não vou rachar aluguel. Porque eu quero comprar casa, porque eu quero trocar o carro. Tô cansado desse hotel, quero ser especial. Quero ter uma espaçonave, eu disse que era verdade. Quando eu disse tem um plano, que se tu me acompanhasse. Disse que pilhava fácil, juro que vai ser insano. Eu pedi pra tu ficar o fim de semana. Você sabe que eu nunca te disse isso antes. Você sabe que eu nunca fiquei de romance. Mas é que eu não quero seu tempo, eu só quero um instante. Sabe que eu nunca vivi isso antes. Você sabe que eu nunca vivi isso antes. Preta, preta, preta. Você não dá.